faço tantos planos brilhantes antes de te ganhar num salto mortal de iniciante, na pirraça de te ter. Por enquanto eu miro o índio que eu sou no teu ser e alcanço viagens tão óbvias, loucuras tão sóbrias de um iniciante, de aprendiz das piscinas tão tingidas de escuro, aonde peixe safo eu nado até você. De tudo, se prepare, eu tô Loki. Só precisa de um toque de um iniciante. De um iniciante, eu faço tantos planos brilhantes antes de te ganhar. Num salto mortal de iniciante, na pirraça de te ter. Por enquanto eu miro o índio que eu sou no teu ser.